na zona sul. Quero ouvir quem é você que fala o que quer e se esconde igual a mulher por trás da corneta. Vai, já você tá, sai da sombra, cai, tomba, seu mundo é o chão. Quem tem cu, tem medo e tem, bota a cara, me terei. É, e vem pra ver como é bom poder chegar na alta cúpula, entrar sem pagar simpatia, promessas vazias. Caô, caô, nem vem, sofredor aqui tem sensor, nem, não tem réu, pai do mel, bam, bam, bam. Quem age certo é que fala, é que pan. Andarilho, idoso, pó criminoso. Igual, depois da pólvora, não tem cabuloso. Eu nunca quis nem vou agradar todo mundo e rir pra tudo quanto é que se diz vagabundo. O rei dos reis foi traído na terra, morri como homem, é o prêmio da guerra. Sem missão honrosa, sem massa. Vai, a vida é louca, meu anel, eu tô de passagem. Sou, meu cérebro balançou, século 21. Revolução, é pra qualquer um só quem é kamikaze leal, guerreiro de fé. Se o rap é o jogo, eu sou jogador na pé. Errou, rap ou uma guerra, eu sou gladiador. Pra jogar, pra lutar, pra matar, pra morrer sorrindo, esmagando os verme, quebrando e falindo no cassino. Eu vou sair pra descolar o qualquer. Meu pivete já conta pra amanhã no café. Se o crime é o adoício, eu conheço a infecção. Nem por isso eu sou pá do pano de Nivenjo. Um por amor, pá, dois por dinheiro, três pela África, quatro pros parceiros que estão na guerra sem medo de errar. Quem quiser falar, só Deus pode julgar. 10 cadeiras numa mesa de mármore, 10 Dave volta falando assim. Mil pra você, mil pra mim. Quero ouvir. Mil pra você, vai. Mil pra mim. Firma. Mil pra você, mais mil pra mim. Firma. Mil pra você, vai. Mil pra mim. Doidão, tá firmão, tá feliz. No sapatinho, aí sim. Não vai deixar seu pivete ao léu. Na mão de um cara palidade de topete gel. Quero ouvir, ei, hey, DJ Nel. Ei, ligou aqui, fala o Vapos do momento, DJ Nel. É, via satélite mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de cinzas da vida. Ei, quebrada, eu vi seus olhos tristes tentando ver a luz. É, esse som é funk, e a frase de aé, as palavras nunca voltam vazias. Ha, um por amor, dois por dinheiro. Vida louca, capão de fé, seu guerreiro. É nóis. Um ha. Por amor, dois por dinheiro. Vida louca, firma. Capão de fé, seu guerreiro. E esses mano aí de bombeta branca e fim, agitando a festa e chega no bolinho. Respeita, doidão, aí não fala assim. Bolinho pra você é família pra mim. Veja bem, escute a Natu. O espírito sou o louco da zona sul. Eu vivo a reali. Vou superar a missão do sofredor. Essa adiantar. É quente, ah, é quente, quente. Vale das virtudes, é nós no pet. Então já era boizão, cê sabe como é. O bagulho tá doido, cê tem o qualquer. Mãe, irmã, irmã e sobrinho. Se o dinheiro constar, eu não caço sozinho. Então, ei, camarada, a cara é correr. A quebrada é sofrida, eu também, fazer o quê? Dinheiro no bolso, Deus no coração. Família unida, champanhe pros irmãos. Amor pela mãe, eu cumpro meus termos. O coração puro, enquanto o mundo enfermo. Não há nada na vida que o amor não supere. O mundão desandou e vocês não se entreguem. Olha ao seu redor a expansão do terror. Apocalipse já que o profeta pregou. O central, por amor ao lucro. Dinheiro agora, sem dor nem escrúpulo. Ei, hey. Ouve que a rima fala e da compra e a fé do pecado se está. Vai, certo tio, a alegria tá na cena. Vida louca, família, já de Rosário é arena. Tudo em Pedro e meu Robocop. De golpe é fascista, vira o Inocop. Zé Fobinho, Regis, tem coxinha na bota. Qual time é sonato, tem quem é SJ. Botando a boca, estrelidade primeiro. Um por amor, dois por dinheiro. Do lado uma de 100, do outro é de 50. Fusão, leste e sul, que tal? Representa, emprega Mateu Vem de 900. Sentido a zona sul, a rapa me espera. Aqui ninguém quer fã, me diz que diz. 4 mil dólares já me faz feliz. Dinheiro City, capital da Gozolândia. Malandro bom no mini nem desanda. Liga o outro mano, o da 1100. Né pagano, no capão é o que mais tem. De Citroën, já disse o Brau. O rolê pela fundão é fundamental. Quem é quem? diz que diz, o xixo não me faz feliz. Vida alheia, ora bola, a minha cota eu quero em dólar. Na periferia tem uma pá com disposição, atrás do cifrão, salva quem tem o dom. Jogue a moeda para ver o que vai dar. Coroa é negativo, a cara é comigo. Com ele lá em cima, eu não estou sozinho. Deus está trilhando, pode crer, meu caminho. Vou que vou pra decidir. Estou de pé, não vou cair. Mas que nada, eu vou fazer minha caminhada. Encontrar com os irmãos na quebrada. Satisfeito, sou sujeito. Com respeito aí, bato no peito. 7-1 furada que não compra ninguém. Corrompei a minha mente aí, nem vem. Sai fora, nem cola. Demora, isso mesmo. Quando você é mulher, agora, agora eu quero ouvir. Um por amor, dois por dinheiro. Você é assim, você vale o que tem, vale o que tem. Na mão, na mão. Você vale o que tem, vale o que tem. Na mão, na mão. Vida louca é só quem é. Com guerreiro de fé. Muito amor, os parceiros. Liberdade e dinheiro. Quem é quem? Diz que diz. O xixo não me faz feliz. Vida alheia, ora bola. A minha corte eu quero embora. Minha amiga é só quem é. Muito amor, os parceiros, liberdade e dinheiro. Quem é quem? E diz que diz, o xixo não me faz feliz. Que galera, bora bora, a minha cola perde em dólar. Um por amor, dois por dinheiro. A selva é assim, você vale o que tem. Vale o que tem, na mão, na mão. Firma! Sei que eu gosto de ver, rapaz. Os pretos dançar. Ser feliz. Cascão, me diz. Você vale o que tem. Diz que diz. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Você vale o que tem. Tudo seu, Vanessa Jackson.